Pantera, comandando sucessos e você não para de dançar. Já começa assim, ó. E aí, Levi, como é que é? Rebolando. Começando. Não te mete, sai da frente. Uma hora e meia, mas tudo bom. Tudo bem. Não te mete. Uma hora de atraso. Porradão sonora diferente. Não, já tá, não tem jeito. O clima tá mil graus. A gatinha tá sensacional. O clima tá mil graus. A gatinha tá. Bora pra cima, Space Cam! Vem que hoje tem porradão sonoro, vem. Vem que hoje tem porradão sonoro, vem. E o Benilson é quem vai comandar, tá? Que tem Fabrício Mix. Vai agita a porrada de som. É envolvente. Tá quente. Vamos chegando. Hoje eu tô de rock. Hoje eu tô de. Bora pra segunda, literalmente pop. Hoje eu tô de rock. Ninguém vai me segurar. Aí, Manuel, quem tá doido que te segure. Porque a festa vai começar, meu DJ. Deixa eu logo agradecer a presença dos meus parceiros aí do Lava Jato Space Car, a galera que tá com a gente sempre nos eventos da carreta Mega Gol, meu parceirão Renan, o Thiago e a minha equipe Space Car. Ao lado meu parceirão Ramon Meireles, da Lili Top Charme, sempre com a gente. Ao meu lado direito, meu amigo Elielton, toda a comitiva já com a gente. Hoje eu tô de rock. Hoje eu tô de rock e ninguém vai me segurar. Me segurar. Aí, Manuel, quem tá doido que te segure. Porque a festa vai começar, meu DJ. Olha o barulhinho. Cerveja aí no bar, viu, gente? Você compra 3 por 10. E já comprando a partir de 6 cervejas, você ganha o balde, é isso? Quero ver. Aí no bar, beleza, gente? Cerveja proibida, mas essa pode, viu? Hoje não tá proibido. Girando as mãos pra cima, vai girando. Girando, aí novinha vem no palo. E no final da festa eu te pego no meu carro. Girando as mãos pra cima, vai girando. Girando, as mãos pra cima, vai girando. Girando, aí novinha vem no palo. E no final da festa eu te pego no meu carro. Bora que eu dou o balão lá. logo de começar com as melhores, logo de começar com as principais hoje, aqui pelo Guarda Alda, Balneário Levi. Uhul! E as emoções já começou! Gente, obrigado! É a nossa segunda pop hoje no Levi, meu irmão! Mega Gol! Meu parceiro ali, Alto, aqui com a gente do ladinho, ele! Ao lado do meu parceiro Emerson e toda a galera já chegando com a gente! Bora invadir, bora invadir! Tá ficando bacana! Cerveja aqui no bar, viu, gente? 3x10. Já na cima de 6 cervejas, 6 unidades. Você leva o balde, meu irmão. Ganha o gelo. É DJ Belly, é DJ Morgan. Os DJs referência em produção de Tecnofunk no Pará. Dá pressão! DJ Max Pantera. DJ Max Nossos seguidores já com a gente hoje no Levi. Bora, DJ Marquinho considerado, cadê você, papai? Meu amigo Jonathan e o Rafinha, divulgações, a galera do Fox Safadão, já tá por aqui com a gente, marcando presença, falando em Fox, quero ressaltar, daqui a pouquinho meu parceiro, ei, DJ Felipe Cobiçado vai estar presente com a gente, aqui no show da Mega Gol, já já! Bora, Marcelo. Não me abandone. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. É DJ Belly, um exemplo de DJ. 1, 2, 3, girou! Dale, sigue bailando, mami, não pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos. Já rolando as melhores. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare.

E acima das 6 unidades você já ganha o balde, beleza? Aqui do ladinho. Dou a volta por cima, sou melhor que você. Bora, Viviane! A gente tinha tudo aquilo pra ser feliz. Um apartamento como sempre quis. Filhas, um cachorro, um bom emprego, férias de verão. Nosso sossego, mas acho que era pouco, sempre queria mais. Grande parceirão, o cabeleireiro Ariel tá aqui com a gente do ladinho. Tava mal, ao lado do seu maninho Emerson. E a galera que vai chegando. Ramon Meirelles ao lado esquerdo, galera do Alili Top Charme. Bora, meu parceiro Bruninho! Natal, suas roupas e o que quiser, porque não vai doer. Dou a volta por cima, sou melhor que você. Tirou! Tirou! Tirou! Eu dou valor é assim, meu irmão! Eu vou deixar você partir pra nunca. Agora! Você já tava bom! Será que isso aqui não é proibido, Leon? De você não vou lembrar, você é parte da virada. E com a equipe ficha, ficha 28 do Tala eu vou ficar. Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar, você é parte da virada. E com a equipe ficha, ficha 28 do Tala eu vou ficar. E agora? Agora vai pegar. O que me... Agora. Olha essa cagueta, olha, escuta aí, escuta aí, ó. Eu conheço essa pessoa que está chegando aqui no bar. Não acredito, não acredito. Eu sei quem ela é. O meu ex está ficando com essa mulher. Garçom, bota minha mesa lá do lado dela. Que eu vou desabafar, já bebi todas as mesas. Bora, meu parceiro Preto! E todos os segredos. Se achegue, se achegue. Ela precisa saber que ele não pensa e que é infiel. Eu já sofri nas mãos deste homem, meu Deus do céu. Deixa pra lá, vai. Preciso avisar que ela corre bem. Não entrega o cara. Que vai ser mais tarde. Mas sabe com ela o que fez comigo. Aí ela chegou, chamou ela e falou: prazer, eu sou a ex do seu atual. Não me leve mal, cê tá no beco sem saída. Ele vai ferrar com a sua vida. Prazer, eu sou a ex do seu atual. Não me leve mal, mas só pra você saber. Ele me chamava de amor e me traía com você. Mas essa mega gol é muita loucura. Misturou, misturou. Sabes tu, perigo, yo, ma, la, la, la, la, la. Sabes tu, yo, lo sé, yo, ma, la, la, la, la, la. Quem já tá começando o show? Mega Gol. Logo mais chega o pop. É a segunda pop do Balneário Levi, meu irmão. Vem de bola, te puxa, vai. Devo a honra da sua presença, meu amigo DJ Elias Maluco, hoje aqui com a gente. Alô, Elias! Sinta-se à vontade, garotão. Você é parceiro velha guarda do Maxi Pantera. Apenas começando, viu, gente? Logo mais chega o Pop Show! Misturou tudo! Sabes tu, perigo, Rafa Creu e o Betinho Playboy. Hoje tem coco e o dourado. Vai, toma, salva, toma. Vai, toma, salva, toma. Vai, toma. Vai, toma, salva. Atenção, Casa Black. Agora, agora vai. Vai, toma. Vai, toma, salva, toma. Vai, toma. Vai, toma, salva, toma. As emoções vão apenas começando hoje. Tem muita coisa boa, logo mais tem o passou. Enquanto isso, a gente vai só aquecendo, aquecendo, aquecendo, aquecendo. Depois que eu conheci o mal dela, depois que eu vi como ela dança, depois que eu vi como ela zoa. Bora, meu mega DJ Juninho! Mega! Aí eu te pergunto, pra quê? Namorar pra quê? Amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Namorar pra quê? Amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Namorar pra quê? Amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Namorar pra quê? Amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Chega junto e aproveitar, gente. A promoção de gelada 3 por 10. Aí no bar até 4 da tarde. Você compra 3 cervejas por 10 reais. E a compra de 6 unidades você já ganha o balde com gelo, beleza? Até 4 horas. Bora chegar junto, meu irmão. Vamos parar. Depois que eu conheci o mano dela. Depois que eu vi como ela dança. Depois que eu vi como ela zoa. Depois que eu vi como ela se assanha. Só agora que eu me percebi. Alô, Melri. DJ Lohan que tá tocando. Namorar pra quê? Amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Namorar pra quê? Amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Namorar pra quê? Amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Namorar pra quê? Amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Vou querer, vou querer, vou querer. Pantera. DJ Max Pantera. Começando o show, show, show, show. Pé inicial bacana, pai d'égua. Logo mais chega meu parceiro Rafa, considerado pra completar o show. Ainda hoje, DJ Felipe Cobiçado. Aí tá marcando presença com a gente, já tá na área ali com a gente. Ele e o Marquinho. E a galera já vai chegando. Aqui no Bar da Alda, no Levi, hoje a nossa segunda pop. Começando, pontapé inicial, ela Mega Gol. Te disse que és minha paixão e ganhei só uma ilusão. Sábado vamos até o Sítio Camões, Garota Bronze 2017. Já no domingo, Bar do Tcheca. Quem toca? Mega. Pensas que me tens nas mãos. Nas mãos, você é a vida ou que quer ser patricinha. Eu quero algo sério, não brincadeirinhas. Para que esse papo furado vai pra cima dela logo. Vou tirar o pé dessa relação. Prefiro ficar sozinho e cuidar do coração. Vou tirar o pé dessa relação. Pensei que me amavas, mas na real é só depois de tanto tempo. Então, depois de no coração. Eu te encontro nesse antigo bar. Aqui no Levi, Bar da Alda. Quanto tempo se passou, quase tudo aqui mudou. Meu amigo Bruninho, dá like ele, você. Eu tenho tanto pra falar. E toda a comitiva do ladinho, ao lado esquerdo. Como vai a sua faculdade? Olha meu parceiro Frank! Em direito que vai se formar. Aí tem que tirar o chapéu, viu? A moral hoje do Levi tá em cima. Hey, Alina, eu vou sair do mundo do crime. Eu estou orgulhosa de tudo que fiz por ti. Quer você perceba ou não, ei, menino, eu sempre gostei de ti. Tantos corre fiz que nem mesmo sei qual foi o melhor, qual foi o pior. Nessa vida eu sei que ninguém nunca tem dó. Eu já escapei da morte e do azar. A bala perdida já tentou me acertar. Já perdi amigos, já perdi irmão, mas hoje eu encontrei a dona do meu coração. Eu estou orgulhosa de tudo que fiz por ti. Promoção até 4 da tarde. Cerveja 3x10 proibida. Estupidamente! Logo mais tem o Bobson! Que ele chega o Pop Som. Logo mais tem meu parceiro Felipe Cobiçado, Rafa Considerado e o show completo hoje, a segunda-feira mais gostosa, meu irmão, é aqui no Bar da Alda, Balneário Levi. Agora para estremecer tudo, Carreta Mega Gol. Carreta Mega Gol. Então dá-lhe uma lavada, segura meu paredão. Hoje a noite tá favorável, no bolso já tá suave, na mesa já tá meu... Calma que tá cedo ainda, não tá noite. A mesa menina tá chamando a atenção, e quando ela passa geral fica gramadão. Que putaria da porra, uma na frente e outra atrás. Deixa o cinco pega fogo, senta no colo do pai. Pai, pai, pai, pai. Sarra em cima, sarra embaixo, senta no colo do pai. Sarra em cima, sarra embaixo, senta no colo do pai. Sarra em cima, sarra embaixo, senta no colo do pai. Sarra em cima, sarra embaixo, senta no colo do pai. Senta, senta, senta, porra, senta, senta, vai carai. Senta, senta, senta, porra, senta, senta, vai carai. Senta, senta, senta, porra, senta, senta, vai carai. Sarra em cima, sarra embaixo, senta no colo do pai. E o chance é deles. É o Ronaldo de Rui Bahia. E aí, ó. com a gente, Salamanha. O nosso galerão que vai invadindo já com a gente. Olha, Caveira, tu já ia levar falta, não vou te mentir, não. Bora, minha patronana. DJ Bibito por ali, Salamanha adorando. Ô, DJ! Esse cinco pega fogo, senta no colo do pai. E aí? O sarra em cima, sarra embaixo, senta no colo Pedro do pai. Sarra em cima, sarra embaixo, senta no colo do pai. Sarra em cima, sarra embaixo, senta no colo do pai. Sarra em cima, sarra embaixo, senta no colo. Segundona começando, valendo! Repertório novo do São João. É o daí, Playboy. Como é que é? Como é que é? Flor do momento que magicamente de quem tá presente, a novinha saliente que colocou nesse jogo pra gente. É a flor do momento que magicamente de quem tá presente, a novinha saliente. Já já tem o pop da Amazônia! Vai com o bumbum tatatá, vem com o bumbum tatatá, joga o bumbum tatatá, vem o bumbum tatatá. Vai com o bumbum tatatá, joga o bumbum tatatá, vem o bumbum tatatá, vem com o bumbum. Toma distraída! Flauta envolvente que magicamente de quem tá presente, a novinha saliente que colocou nesse jogo pra gente. É a flauta envolvente que magicamente de quem tá presente. Bora começar, Caveira, bora começar os trabalhos. Colocou nesse jogo pra gente a segunda pop. Vai com o bumbum tatatá, joga o Pedro CD de lá. Vem com o bumbum tatatá, joga o bumbum tatatá. Vai com o bumbum tatatá, joga o bumbum tatatá. Vem com o bumbum tatatá, joga o bumbum tatatá. Joga o bumbum tatatá, vem com o bumbum tatatá. Vem com o bumbum tatatá, joga o bumbum. E o Chance Deles, o Moral de Rui Bahia. Top, top. Joga o bumbum tatatá, joga o bumbum tatatá. Vai com o bumbum tatatá, joga o bumbum tatatá. Vem com o bumbum tatatá, joga o bumbum tatatá. Joga o bumbum tatatá, vem com o bumbum tatatá. Vem com o bumbum tatatá, joga o bumbum. E o Chan CDs, o Moral de Rui Bahia. Top, top, top, top. Esse é o famoso 16 toneladas. Bora começar sacudindo tudo! Seis toneladas. Isoladinho no mar, promoção de cerveja 3 por 10, viu gente? Cerveja proibida, estupidamente! Uhul! Esse é o famoso 16 toneladas. Pessoas começando hoje, segundona pop, aqui pelo Bar da Alda. Daqui a pouquinho chega o Pop Som. E a nossa festa rolando até meia-noite. Tem muita festa pra rolar ainda hoje, meu irmão. Daqui a pouquinho tem meu parceiro Rafa Considerado aqui do meu lado, DJ Felipe Cobiçado. E muitas coisas boas pra rolar. A segunda pop do Levi. Amazônia! da Space Car já por aqui com a gente, marcando presença. Meu amigo Renan, meu parceiro Thiago e toda a comitiva, valeu! O nome aí fica complicado. Tem que metalizar, Thiago. Não vou nem falar. Bora pra cima, sacudido! Carretinha Mega Gol. Bora sacudir no funk, bora! É plata envolvente que mexe com a mente. Quem tá presente? Novinha saliente. Fica loucona e se joga pra peraí, gente. Peraí, peraí, peraí. Eu falei assim pra ela. Peraí, peraí, peraí. Vai, vai começar? Bumbum, tam, tam. Vem com o bumbum, tam, tam, tam. Vai, mexe o bumbum. Peraí, peraí, peraí. Só quem vai cheirar sou eu. Tam, tam. Vem, desce o bumbum. Vai com o bumbum. Vem com o bumbum. Meu irmão, pelo amor de Deus. Aqui do ladinho, o nosso galerão do Lava Jato Space Car, meu parceiro Renan, e é claro, o homem que deu a forra pra primeira dama hoje, até que enfim. Olha meu parceiro Diego! Que forra, hein, cara? Essa segunda pop vai ter história, viu? Meu irmão! Cheguei. Rafa considerado. Aqui. E que se dane, eu quero mais é que se exploda. Porque ninguém vai me aliviar. Avisa lá, pode falar que eu cheguei. DJ Max. Bagunçando a zorra toda. E que se dane, eu quero mais é que se exploda. Porque ninguém vai estragar meu dia. Avisa lá, pode falar que eu cheguei com tudo. Cheguei quebrando tudo. Pode me olhar, apaga a luz e aumenta o som. A recalcada vira falciane. Bora, Maxi! Por aqui, já com a gente. Meu amigo Preto! Dá por aí, um abraço pra você, viu, Preto? Ele toda a sua galera. Um abraço, garoto! Eles ainda não tá toda a galera, né? Tá todo mundo trabalhando. Como ele fala, alguém tem que trabalhar nessa vida, né, meu irmão? Cheguei. Minha amiga Silvia, tá por aqui também. Abraço, obrigado. Tá só começando. Daqui a pouquinho tem o pop. Olha o funk, olha o funk, olha o funk, olha o funk. Bora, Max. Mega Gol. Já começou a sacudir tudo. Considerado da Brani, da Sora e Boa. Fala, Bibito! Ele e toda a galera, um abraço pra você. Fala, Caveira Show! O Caveira, meu irmão, tá virando seguidor, viu, Max? Não vou nem te falar nada de ontem. Deixa quieto. Não espalha. Oh, guys! Atenção, Marivaldo. Atenção, Dinho. A galera da organização da festa aí. Quando ela escuta, sempre em nome ela... de Lava Jato Space Car, Ótica Ideal Prime, Lili Topichani, Mega Gol no circuito. Bota a mão no joelho e vai tremendo a bunda. Bora produção, bora produção. É o bonde do TT, ela não precisa de... Meu amigo Renan, abre aqui ele, o Thiago, galera do Lava Jato Space Gap. Sempre, sempre, 100% Mega Gol. Coração tá gelado, a maldade na mente, vários falam... Aqui é o lado esquerdo. É de quem mente, o certo te sufoca, o prazer tá no erro, tu não consegue me esquecer, isso te... Gente, deixa eu abraçar com muito carinho, a minha comitiva lá do Fox Safadão. Tá por aqui presente com a gente, o galerão que vem de Belém, rompendo fronteira. Fronteira é fronteira, né, papai? Hoje no Mojo. Já já, meu parceiro Felipe vai estar junto com a gente. Tá matando saudade do balneário, viu, velho? Aproveita hoje que o pai tá fácil namorar. Nunca deu uma amanhecida no Levi. Quero que se espasse o pai. Marquinho que o diga. Desce 3 e desce 4. Aproveita hoje que o pai tá fácil. Meu amigo Naldão, tá por aqui. Que o pai... Galera da Secretaria de Saúde, um abraço pra vocês. Tamo junto, viu, Naldão? A maldade... Segura, meu irmão. Segunda pop, pai. Fala a verdade, mas tu... Extremamente hoje. Certo te sufoca. Literalmente pop. Tu não consegue me esquecer. Isso te causa um desespero. Tá passando do DJ Elias, maluco. Tá por aqui. Prazer, viu, velho? Avisa pra galera que eu já comecei. Acabei de chegar depois da ceia. Tô bebo louco, mas eu tô largado. E nada de dormir, vou inventar. Muda sua forrozinha agora, vai. Essa, eu sei que o Thiago vai puxar a primeira dama, que ele dá valor. Sim. Liga o paredão, galera. Vai, Renan, vai. Não bota o fé. Mas não presta, não. Meu irmão, pelo amor de Deus. Novinha, tudo louco. Olha o tempo atirando hora. Tá tomando o que, compreendo? Vai, vai. Atenção, Pedro, de olho no nosso gerador aí pra não desligar o cabo, pelo amor de Deus. Novinha, tudo louco. Olha o tempo atirando hora. Olha, Major! Daqui a pouquinho vai sarar, Major! Daqui a pouquinho vai vir o teste, vai sarar. Ai, não sei, não, brinca. Pra galera que eu já comecei. Depois da ceia, tô bebo louco, mas eu tô largado. Vem aqui, meu irmão. Bora, olha, só pra não passar, mas eu. O piso tá lotado de gelada. Pelo amor de Deus. Chama na marana, hein, Zé do Vale. Bora, passar, Zé, bora. Bora, vai, Renato. Tira o resto do meio de folga. Mas na festa. Quem passar aqui atrás vai levar cascudo. Toma no corona, tá no pano, viu? A gente vai tirando onda. Toma no corona. A melhor corona lá no bando, tira hora. Tinha tudo. A gente vai tirar o hora. Tomando corona. Fala, Davi! É Davi, é? É Davi? Homem, Rossi Lascal. Fala, porrazinho gostoso. E a gente mandou no ver. O galerão do Fox de Belém aqui com a gente, marcando presença. Valeu! Aonde foi? Olha, olha, Caio, era almoço, viu? Não era janta. Só isso que eu tinha visto. Toda manhã. Daqui a pouco liga. É cobiçado. O Caio chegou pra jantar, diz que. A boca tu não entendeu, ele já vai ficar do almoço de amanhã. É ou não é, Caio? Mas as paredes têm ouvido. Galerão do Fox de Belém com a gente, obrigado a vocês, hein? Valeu, estado hoje no Levi. Bora pra cima, Caio! Fazer. Enquanto ele. Daqui a pouquinho a gente vai arrumar um bobó pra a gente. Ti. Vai calma. Botando. Vai de novo. E vamos acordar esse pé. Fazer inveja pro povo. A gente faz amor. Moro fina. Vai, vamos chegar ali, vai. Lembrei. Obrigado, minha parceira Cis, aqui do ladinho com a gente. Minha amiga Ivna também, tá todo mundo hoje. O seu juízo, já são 4 da manhã. Tá cedo, tá cedo. Daqui a pouco liga o sino. Daqui a pouquinho tem um pop. Você que tá bom, mas as paredes têm ouvidos. Eu quero abraçar. E aí, tio Branco? E aí, tio Branco? Vamos fazer inveja pro povo. Enquanto eles são indo. Sem amar que não tem. E vamos acordar esse pé. Fazer inveja. DJ Marquinho considerado, cadê você, meu irmão? Bora, velho, bora. Hoje é forra. E vamos acordar, acordar, acordar, acordar, acordar, acordar esse pé. Rafa considerado. Enquanto eles são indo trabalhar. DJ Max Pantera. E vamos acordar esse pé. Fazer inveja pro povo. Enquanto eles estão indo trabalhar. Aí, vamos. Boa cadeira, show! Será que ela vai hoje? Eu acho que hoje não. Segunda pop, ela vai se controlar. Foi pro baile muito louca. A princípio, ela só tem 18 anos. Vai acontecer, foi pro baile muito louca. A fim de se envolver só 18 aninhos. O que vai acontecer, já sabe, né? E hoje, hoje! Vai dar PT, vai dar PT. Bora, Max, já por aqui com a gente. É o nosso amigo Macaco, lá do Jurunas e toda a galera. Um abraço pra você, viu? Um abraço, Rafa e Max. Ela só tem 18 anos. Pequena Space Car aqui do ladinho com a gente, marcando presença hoje na segunda pop do Levi. Olha, gente, a promoção é até 5 da tarde, viu? Até 5 horas, ingresso R$5 pra você chegar juntinho. Metropolitana FM apresenta Sabadão Fest com Rafa Considerado e Julinho Mojú. Todo sábado de 2 às 3, Metropolitana Sabadão Fest. Se juntou com a amiga e foi lá pra casa. Porra, tem que ter. Depois dos cortes, ela ficou animada. Fiquei sabendo. Thiago Rica! Então, minha panelinha já aqui do ladinho com a gente. Obrigado, meu parceiro Nivaldo. Você, o Belezinho e a panelinha com a gente. Se tá travado no safadão. Cadê teu som, meu irmão? Mega Gol. Mais que tu tem cara de safada. A noite é uma criança, daqui a pouco vamos aí. Desperta, viu, Renan? E a José. Já. Tô sabendo que ontem rolou social. Vai embrasar. Deixaram o Rafa de fora. Arenda. Tá bom, tá bom. É porque era só pros chegados, só pros mais íntimos da família. Ah, tá bom. Desculpa, então. Desculpa. Tava vindo de ré. Se juntou. Eu tava na música. E foi lá pra casa. Abra a geladeira, pega a catuaba. Depois de uns cortes, ela ficou animada. Fiquei sabendo que você é mal criada. Então para. Já pode ficar pelada, não repara. Meu irmão, só toma cuidado com esse cabo. Se tá travado no vertigão, ela destrava. Ainda mais. Bora que já já tem pressão. Passadinha, me deu juízo. Tomou uma ideia longa. Quando bebe, ele é um perigo. Sai beijando de boca. A gente vai fazendo nesse swing, nesse ritmo. Afinal de contas, é verão, meu irmão. Mês de julho é uma segunda com cara de domingo. Com a garrafa de uísque, a Sandinha. Com a garrafa de tequila, Sandinha. Se acabou a bebida, Sandinha. Let's go, baby. Com a garrafa de uísque, a Sandinha. Com a garrafa de tequila, Sandinha. Se acabou a bebida, Sandinha. Alô, Lielto, alô, Lielto, alô, Lielto. Toda força, meu irmão. Abastece o bombo que... Meu irmão, pelo amor de Deus. Meu irmão, pelo amor de Deus. Hoje ele veio valendo. Quando bebe, ele é um perigo. Sai beijando de boca em boca. Tomou uma e já ficou louca. Quando bebe, olha o balanço pro lado e pro outro coité. Com a garrafa de uísque, a Sandinha. Com a garrafa de tequila, Sandinha. Se acabou a bebida, Sandinha. Come on, baby. Com a garrafa de uísque, a Sandinha. Com a garrafa de tequila, Sandinha. Se acabou a bebida, Sandinha. Abaixo dessa cama. Abaixo desce o combo que ela desce. Que ela desce. Que ela desce. Swing, swing, swing. Imagina a pai d'égua, meu irmão! Aponta pra aquela sua amiga! Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar PT, Brasil! Vai dar PT, vai dar é o swing! É a Megagol detonando! Foi misturou tequila, uísque, vodka! Megagol! Vai em casa, vai dar PT, vai dar PT! Sábado vamos até o Sítio Camões, lá com a Garota Bronze 2017. Domingo vamos chegar junto até o Bar do Tcheca. Para o sangue do gigante. E foi pro baile muito louca, a fim de se envolver. Só tem 18 anos, o que vai acontecer? Foi pro baile muito louca, a fim de se envolver. Só tem 18 anos, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, vai dar PT, vai dar, rapaz, PT vai dar, levante as mãos, levante as mãos, eu misturo TV, não é pra dar confiança, não é pra dar confiança, caminha, vai engraçar, vai dar PT, vai dar, vai dar PT, é pior, vai dar, vai dar, vai dar PT, vai dar PT, a melhor das melhores, que é. E foi pro baile muito louca, a fim de se envolver. Só tem 18 anos, o que vai acontecer? Olha, meu amigo Diego! Aí a Polícia Civil está por aqui com a gente. Abraço pra você, viu, Diego? Obrigado pela sua presença, pela sua estada hoje aqui. Valeu de coração, garoto! Vai acontecer, vai dar PT. Um abraço, Rafa e Max. Vai dar PT. É isso, Arraia do Galinho. Amo vocês, meus fãs. Levante as mãos, levante as mãos. Vai, vai. Eu misturo tequila, uísque, vodka. Abraço aqui é o Preto, o Macaco, o Thiago. Nosso amigo Pitoco, o Sargento. Da Quarta Gepão. Deixa por aqui. Vai. Toda a galera, abraço pra vocês. Valeu. No escurinho você se solta, no claro tá com Peraí. Ela merece, ela merece. Bora swingando. A gente vai só aquecendo, só preparando a galera. Já tem muita pressão aqui com o meu parceiro Rafa Considerado. Logo mais tem o Felipe Cabissalho também. O som do pop. Chama no swing. Fala, Max, segue tá com a gente também aqui. É toda a galera do Na Beirada. A festa tradicional em Belém, lá no Porto. Tá todo mundo por aqui hoje, tiraram a segunda-feira pra ressaca. Estão aqui na Mega Gol e no Pop. Meu amigo DJ Caio, lá do Fox, aqui com a gente, toda a galera de Belém. Hoje, Romero Fronteira, Júlio Levi. Obrigado a vocês, garoto! Filma isso aí, Tenaratu. Prepara pra sarrada no ar. Geral, prepara. Pra sarrada no ar, é no 3, hein? No escurinho você se solta.